Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 217. Hoje é dia 5 do mês de junho do ano de 2019. Agora são 20 horas e 1 minuto dessa noite gelada de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participa do programa de hoje o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Dentro de alguns instantes, a gente já vai falar com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante e na medida do possível a gente vai procurar responder a sua dúvida ainda durante o programa. Todo início de programa nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas e para o dia de hoje, dia 5 de junho, né, a efeméride que é a fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Isso aconteceu no ano de 1947, portanto há 72 anos. Eu quero aproveitar aqui a presença do nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, lembrando que o Álvaro ocupa o cargo nesse momento de presidente da USE Intermunicipal aqui de Piracicaba, que congrega as várias cidades aqui da nossa circunvizinhança. Eu queria aproveitar então que o Álvaro está aqui, já cumprimentá-lo, saudá-lo, dizer boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. E eu gostaria que você aproveitasse essa data tão especial para falar um pouquinho sobre a USE, né, sobre a USE São Paulo, sobre a USE Piracicaba e sobre a importância da unificação no movimento espírita. Boa noite a todos, uma satisfação muito grande estarmos aqui mais uma vez. E realmente, conforme o Wilson menciona, essa data de comemoração da fundação da USE, né? Há 72 anos, né? 72 anos. É, um pouquinho mais velho do que a gente, né? Mas foi um fato memorável pelo aspecto de unir os centros espíritas, associações espíritas, congregar esforço no objetivo comum. Tá? Assim como o próprio Jesus nos menciona, né, nos ensina, que ninguém consegue romper um fecho de varas, mas as varetas sozinhas são quebráveis, essa união faz a força do movimento. E nós temos no Brasil o patrono do movimento, é o venerável médico dos pobres, Bezerra de Menezes, que trabalha incansavelmente na unificação dos espíritas. E felizmente nós temos o apoio das grandes lideranças no Brasil, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, né? E todos reconhecendo a importância desse trabalho de unificação. E a USP não tem nenhum objetivo de interferir em casas espíritas. Ela simplesmente, ela mensalmente reúne os conselheiros indicados pelas casas espíritas, chama Conselho Espírita, né? Que tem a voz, e são deliberadas decisões que são importantes na decisão, nos rumos que o Espiritismo vai tomar aqui na região. E nós estamos, eu já estou envolvido com aqui em Piracicaba, que eu conheço um pouco mais há mais de 20 anos. Então a USP tem a livraria Allan Kardec, que constantemente a gente faz propaganda e sugerindo que as pessoas podem comprar os livros. A USP também tem um periódico trimestral, né? O Arauto, é um jornalzinho espírita. A USP que também tem uma coluna espírita no jornal A Tribuna de Piracicaba. Toda quinta-feira sai uma coluna espírita, além de promover seminários, cursos, palestras da região, e tem o Portal Espírita, que depois o nosso companheiro Wilson pode falar um pouco mais sobre isso. Então a USP em Piracicaba, ela é bem atuante, tem sede própria, é uma sala no edifício Domus que está alugada, e usando uma sede provisória onde fica a livraria Allan Kardec. E faz as reuniões mensalmente do conselho, percorrendo as casas espíritas com a forma de entrar em sintonia mais de perto com as casas espíritas e dirigentes. Então nós temos aí esse trabalho, e nós acreditamos que é um trabalho extremamente importante para que não haja apenas opiniões espíritas, mas as decisões que congregam forças e energias conjuntas, né? Álvaro, e me diga uma coisa, é importante a pessoa, quando ela vai frequentar uma casa espírita, que ela tenha conhecimento se aquela casa espírita é afiliada a uma entidade como a USP? Bom, nós temos cerca de 30 centros espíritas filiados à USP, e geralmente são centros espíritas, né? Embora a USP não interfira nas casas espíritas, é claro que quando tem alguma coisa esdrúxula, muito fora do que seria o espiritismo, a gente se manifesta, porque nos preocupamos muito na pureza doutrinária. Não pode alguém misturar espiritismo com outras seitas ou outras inovações. Terapias. Terapia que não comporta, isso não existe no espiritismo. Então, se você falar de espiritismo com inovações totalmente fora da doutrina, é a mensagem equivocada. Então, a gente conversa, né, com os dirigentes para que isso possa ser enquadrado. Mas sempre num ambiente de muito respeito e fraternidade. É uma entidade de orientação e não de normatização. É, orientação. A USP não tem nenhuma condição de interferir em nenhuma casa espírita. A gente simplesmente conversa de forma fraterna, orientando para voltar um pouco o bom senso se tiver alguma coisa equivocada. Mas poucas vezes isso aconteceu, viu? Isso é muito bom. Lembrando, né, dos projetos da USP, tem também a Feira do Livro Espírita, que vai acontecer agora no mês de agosto. Daqui a pouco a gente vai começar a divulgar também, né, o curso de oradores espíritas, o Clube do Livro, né, em várias casas espíritas. Você pode se afiliar pagando um valor pequeno. Todo mês você recebe um livro, ou doutrinário, ou um romance. Né, e além do projeto União Rádio Web, né? Estamos aqui por conta da USP, da União das Sociedades Espíritas aqui de Piracicaba. Então, a nossa gratidão ao trabalho que vem sendo desenvolvido por todos, muito bom sempre a gente lembrar, né, por todos os trabalhadores voluntários que atuam nos diversos níveis em que a entidade atua. Nós vamos falar hoje sobre família, e eu trouxe um texto aqui para a gente iniciar o programa, que é bem coerente com o tema, viu? É um texto curto do Espírito Emmanuel, que foi extraído da obra Linha 200, a 200ª obra de Chico Xavier. E o nome é Paciência e Natureza. Quem se proponha a entesourar paciência, observe o livro da natureza. As nossas anotações podem parecer sinônimos do óbvio. No entanto, o óbvio, por ser simples, é aquilo que se faz habitualmente mais difícil de ser pesquisado e revisto. Ao sol, por exemplo, dentro da noite, em determinado hemisfério, por mais se lhe peça luz plena e imediata, há que se lhe aguardar o reaparecimento depois de algumas horas. Inútil rogar o fruto de certa árvore, até o momento em que lhe será lícito surgir. Uma estrada entre duas cidades, razoavelmente distanciadas uma da outra, não se constrói a toques de mágica. Sabe-se que o carbono puro suporta séculos e séculos de transformações lentas no subsolo, antes de converter-se em brilhante. Considerando que o espírito, de sequência, assinala todas as criações da vida, a impaciência, muitas vezes, suscitando irritação e inquietude, cólera e delinquência, decorre de nossa própria incapacidade de entendimento acerca de situações e pessoas. Não solicitarás atitudes de elevação daqueles que ainda não assinalaram os ingredientes espirituais indispensáveis para constituí-las, e nem pedirás autocomportamento nesse ou naquele companheiro que ainda não se habilitaram para isso. Onde estiveres e com quem estiveres, não permitas que as tuas esperanças se façam exigências. Ama e trabalha, serve e auxilia sempre sem reclamar, e acabarás compreendendo que a paciência construtiva, fonte de serenidade e tolerância em qualquer tempo, para cada um de nós, é simples obrigação. Bem, amigos, mergulhados nesse clima de espiritualidade, de paz, que nós podemos então dar início, né, ao nosso assunto, que vai também abordar, eu tenho certeza que no meio desse assunto vai entrar essa questão de paciência. Mas a gente vai falar sobre conflitos familiares. E para iniciar essa abordagem, eu queria perguntar, Álvaro, o que leva as pessoas a se reunirem? Né? O casamento, por exemplo, para muitas pessoas é simplesmente a atenção, o atendimento a uma necessidade orgânica. Mas, do ponto de vista espiritual, né, muito além da reprodução, né, por que as pessoas se unem? O que leva os casais a se unirem? Interessante, Wilson, porque a gente fala aqui com uma visão do espiritismo, claro, né? E na visão espírita nós somos espíritos eternos, fomos criados simples e ignorantes e temos inúmeras oportunidades de reencarnação aqui na Terra. Então nós no mundo espiritual traçamos um projeto reencarnatório. E tem nesse projeto aí, pelo nível espiritual da Terra, que já foi um planeta primitivo, hoje é um planeta de provas e expiação em transição planetária para um planeta de regeneração. Então já estamos entrando já, sendo promovidos para outra escala, no aspecto intelectual e moral. Mas as almas aqui reencarnadas, elas nem sempre estão suficientemente evoluídas ou determinadas a uma vida a dois, a assumir esse compromisso mais sério. E por ser provas de expiação, a pessoa pode chegar aqui e, por não estar devidamente preparada, desenvolver conflitos de relacionamento que geram uma série de implicações, conforme a gente vai vendo aí os casais que nem sempre vivem felizes em um relacionamento harmonioso. Então essa aproximação que você menciona, essa atração, ela vai dentro do mecanismo mesmo de provas de expiação, que os espíritos são atraídos. É, tem um adágio popular que fala que o criminoso sempre volta ao local do crime. Muito bom. Não é? Então, nós somos atraídos pelos crimes, né? E também somos atraídos pelas pessoas que nós temos algum débito, alguma coisa, alguma reparação. E aí é atraído. Se aqui esse reencontro, que na verdade não é um encontro, é um reencontro, a pessoa é um casal mais evoluído, mais preparado, aí tem uma chance boa de harmonia e felicidade. Senão vai ser uma relação problemática. A gente vê muito disso, muitas vezes o jovem, né, quando começa a se enamorar, faz a ideia de um casamento, né, inspirado nos contos de fadas e viveram felizes para sempre. Mas depois, quando começa, depois do casamento, namora algum tempo. Aliás, hoje em dia nem tanto, não é, Álvaro? Porque hoje em dia cada vez mais reduziu esse tempo de se conhecer um ao outro antes da união. As pessoas aí vão morar juntos e aí acabam se descobrindo e percebendo um monte de problemas. Então, a pergunta é, por que tantos conflitos acontecem em grande parte das famílias? Porque a gente percebe que não são em algumas famílias, né? É. Aqui, em grande parte, talvez, para não dizer em todas. É numa escala, né, de variação, né, de 0 a 100, um mais intenso, menos intenso, esses conflitos, né? Mas nós mencionamos, então, que na erraticidade ou no mundo espiritual, nós fazemos um projeto reencarnatório. Tem almas, tem espíritos muito atrasados, tão retrógrados, tão atrasados, que o processo é quase que compulsório. A pessoa nem escolhe um projeto. Ela é levada porque é tão ignorante, tão atrasado, que qualquer lugar está bom. Mas tem aquele que chega num nível melhorzinho, que já vai conversar. A pessoa fica 20, 30 anos no mundo espiritual e vai estabelecer um relacionamento, se conhece, fica juntos no mundo espiritual, com os filhos e tudo. A família fica formada no mundo espiritual. E vão reencarnar aqui, tanto para prova quando você vai testar. Por exemplo, a pessoa está no mundo espiritual, numa cidade organizada, honesta, ética, um ambiente de paz, então ela acha que ela é muito boa. Quando reencarna aqui, no mundo ainda predomina a maldade, mas o choque da energia animal, porque ele está num corpo físico, e sem ver as pessoas muito boazinhas que ele tinha no mundo espiritual, ele vai testar sua verdadeira tendência e personalidade. O quanto essa inclinação para o bem vai predominar sobre a inclinação para o mal. Então ele está passando por uma prova. Expiação, quando realmente a pessoa fez alguém sofrer e pede para passar pela mesma experiência dolorosa, como forma de se libertar daquela angústia, aquela tristeza, aquela consciência pesada, né, que prejudiquei alguém. Então ela passa para aquela experiência para se aliviar no aspecto espiritual. Mas tem uma reencarnação de casais que é muito bonita, é aquela missionária. E até tem uma obra muito bonita de Emmanuel, né? Renúncia, né? Onde uma alma feminina, ela, Alcione, ela reencarna na Terra, na época de Luís XIV, para tentar resgatar o Pollux, o grande amado que ela tinha aqui na Terra, que não conseguia, só estava reencarnando e fazendo bobagem, né? E ela vem e ela tem sucesso de vir. Então, consegue induzi-lo, convencê-lo a mudar de vida, ser uma pessoa melhor. Então, nós temos muitas vezes os tipos de relacionamento, desde missionário até provas de expiação. E o que é mais dominante também, o que eu esqueci de mencionar, Wilson, é a reparação. Muitas vezes você não está em prova de expiação. Alguma pessoa que nós prejudicamos em alguma etapa da nossa caminhada aqui terrena, nós prejudicamos alguém e nós vamos reparar esse erro. Por exemplo, num duelo você tira a vida de alguém, você reencarna, aquele corpo físico que você destruiu, você vai dar a chance de nascer na sua família, vai devolver o corpo físico e até os bens que você vai desenvolver, você vai por herança passar para aquele espírito que reencarna. Então esse é o processo. O como estão preparados esses espíritos que reencarnam naquela família é que vai dar, se vai ter sucesso ou fracasso. Álvaro, muito interessante. Você falou aqui da união que se dá por expiação. Isso é, eu vou encontrar uma pessoa que eventualmente eu tenha prejudicado, né, e porque eu tenho que viver algumas dificuldades no convívio com esta pessoa a fim de que eu possa corrigir algo que eu tenha feito de errado com ela. É esse o entendimento da expiação? Porque expiação tem a ver com sofrimento mesmo. Então, é natural nesse tipo de relacionamento que ocorra um sofrimento na relação? Olha, ninguém reencarna aqui para ser infeliz, mesmo que não está espiando. A questão de expiação, é muito relacionada com como você enxerga, a pessoa enxerga a experiência que está passando por aqui. Uma alma extremamente boa, resignada, ela pode ter os maiores espinhos no caminho que ela não vai se revoltar, ela vai achar que é vontade de Deus, pela sua humildade, pela sua tolerância. Então vai passar por aquela experiência, né? E nesse relacionamento que acontece, às vezes você pede para passar por uma experiência que... Vamos ver, por exemplo, um caso mais simples, né? Um homem que nunca tratou bem a sua esposa. Ele sempre foi muito ríspido, não deu carinho para ela. De repente, na próxima encarnação, ele vai ter uma esposa daquele jeito. Que ele, quando ele mais queria atenção e carinho, vai ser uma mulher um pouco fria, um pouco indiferente. Então, ele sentir como isso é importante. Então, ele vai sentir na carne a necessidade de fazer isso aí. Que ótimo. Quer dizer, então, não é um sofrimento que eleva a pessoa. Então, aquele entendimento de que, olha, errou, vai ter que sofrer, não necessariamente. É o trabalho, na verdade, que faz o ser se elevar. É uma reeducação. Então, é a reeducação. Então, o sofrimento a gente pode entender como se fosse um sinal de alerta, né? A febre, por exemplo... Quando você sente febre, você vai tentar identificar qual é a causa daquela febre, né? Por que a sua temperatura aumentou? E aí, identificando a causa, você trata a causa com o trabalho, então. Deus não nos coloca aqui para sofrer, né? Aí nós estaríamos colocando como uma ideia de vingança, né? Isso. Por isso que a ignorância no passado falava de ira divina, vingança divina. Muitas pessoas pensam desse jeito, por isso que é importante, né? A pessoa até fala brincando, né? Eu acho que eu joguei pedra na cruz, falando dos erros do passado e da razão do sofrimento hoje. Então a pessoa tem uma ideia muito equivocada da divindade, falar de ira de Deus, a vingança de Deus, não. Todas as experiências aqui, a Terra é uma escola, todas as experiências que nós passamos aqui é um processo de reeducação que nós estamos passando, né? E a bondade divina é tão grande que a maioria das nossas mazelas, nós nem passamos por expiação. Elas ficam chamadas débitos congelados. Eles ficam guardados para que nós possamos sofrer menos. Porque as nossas mazelas morais, nossos erros, que estão impregnados na nossa alma, eles podem ser dissipados pela energia do bem ou pelo sofrimento, né? Então, se a pessoa reencarna, ela é tão boa, faz tantas boas ações, que aquela maldade que ela tinha na sua alma se desintegra pela força do amor. Então, Deus permite que nós possamos ter muitas experiências, em vez de sofrer, pela ação do amor, nós possamos curar as nossas enfermidades morais. Muito bem. Mas, olha, você falou sobre expiação, sobre provas, né? Você deu um exemplo lá, prova... A gente vai lembrar de quando estava na escola, né? O professor vai lá, traz uma matéria, né? Você vai lá e faz uma avaliação para ver se você pode aprender uma lição nova. Se não puder aprender uma lição nova, fica na mesma lição, é isso? Então aquelas pessoas que ficam sofrendo a mesma coisa poderiam entender que não está aprendendo alguma lição, é isso, Alva? É interessante você abordar isso, porque o casal que tem uma dificuldade de relacionamento, se a esposa ela acha que o marido é muito chato... Ou se o esposo acha que a esposa não é a esposa ideal, por alguma razão. Olha, ame-o e trate-o muito bem. Senão você vai repetir a experiência. Se a experiência então, já é dura a primeira vez, a segunda vez tende a ser pior, né? A terra é um educandário. E se a gente fica reprovado, repete o ano. Aí você me diz, reparação e a reencarnação missionária. Mas eu tenho uma outra pergunta. Não existe, porque aqui... Tudo aqui se encaixou num planejamento, ou expiação, ou prova, ou reparação, ou missionário. Mas não pode acontecer de uma relação fortuita. A pessoa encontra com outra e sem querer, na balada, quando vê no outro dia, já está casando. Acontece demais isso aí. Por isso que o projeto nosso, ele é muito flexível. Ele fica mais restrito quando é a alma mais evoluída. Mas você pega um espírito extremamente promíscuo, não tem como você fazer uma encarnação para ele muito, muito restritiva, porque ele vai encarnar aqui, a primeira balada da noite, já se atracou com alguém e já foi. Aquele planejamento já não vai servir para... Então, os mentores não vão perder tempo com esse espírito, nessa alma que vai reencarnar. Então, olha, vai ser analisado a ficha das reencarnações anteriores. Falei, você sempre, o indivíduo foi sempre promíscuo, olha, você vai, infelizmente, reencarne, casa e tenha filho, já está bom demais. E você respeita a sua esposa. Então é isso que vai acontecer. Agora, pega uma pessoa que já tem, ao longo de várias reencarnações, uma postura correta, ética. Não, então você vai, interessante você casar com fulano, aqui são os filhos que você vai ter. Aí fica 20, 30, 40 anos no mundo espiritual juntos, se harmonizando, se é reparação, se é prova, enfim, aí é uma programação mais elaborada. Mas é mais elaborada desde que seja alguém que merece essa atenção, senão vai ser uma coisa meio vai que vai. Pois é, então agora cabe a pergunta que todo mundo quer saber, né? Então, como a gente identificar? Qual é essa pessoa com a qual nós precisamos, né, nos relacionar? Estou falando aqui, por exemplo, para o jovem, né? Temos aqui o nosso amigo Guilherme, aqui nosso técnico de som, que está aqui nos auxiliando. Tem quantos anos, Guilherme? 23 anos, olha lá. Ele vai, ele conhece uma pessoa. Como ele, é possível ele compreender se aquela pessoa representa algo que ele precisa ser trabalhado ou simplesmente é um encontro qualquer? Olha, vai depender muito do diálogo e dos ideais de cada um, viu, Wilson e nossos companheiros ouvintes. Não tem uma receita de bolo que você possa dar para alguém, né? Eu me lembro que eu também tive 23 anos de idade, né? E foi nessa época que eu pensava já num comprometimento mais sério, porque eu já era dirigente espírita, já ajudava minha mãe coordenando um orfanato, já frequentava 300 espíritas em regiões pobres. Então eu falei, nossa, qual namorada que vai querer ficar comigo, né? Porque é uma coisa meio complicada. Tem que dividir, né? Você com uma série de atividades. Então, eu tive que conhecer a namorar, e a namorada me acompanhando nessas tarefas, já 3 anos conversando, dialogando, para saber se tinha chance de êxito, né? Outra coisa, conversei, uma coisa que os jovens não fazem, eu procurei fazer, né? Porque eu trabalhei muito no campo, né? Eu via lá o pessoal com 9, 10 filhos, né? Eu achava lindo aquilo ali. Era o número de filhos. Então, eu conversei também com minha noiva. Ó, eu quero ter uma família grande, quero ter muitos filhos. Se você não puder ter filhos, nós vamos adotar. Senão, não casaria. Não vai dar certo. Não me aceitasse como espírita, dirigente espírita, não quisesse ter muitos filhos, não ia casar. Então, eu acho que tem que dialogar e conversar para saber se realmente tem chance ou não. Tá? Não pode ser na base da paixão e uma noite, né? E de lua, de céu estrelado, e a coisa não é madura, né? não é sensato fazer isso. A minha sugestão é que os jovens conversem bastante, o que espera de cada um, e assim mesmo tem as dificuldades, né? Dizer que todo casamento tem altos e baixos. O meu casamento, eu vivo bem com minha esposa há quase 40 anos. Mas, claro, você tem que estar investindo, trabalhando, dialogando, cedendo. Aí você falou sobre a paciência no início, pois né? É, muita e muita paciência, de ambos os lados, né? Tá? Eu me recordo que eu fiz uma coisa que o homem não gosta muito, é a mulher falar demais, assim, de algum erro dele, né? E eu combinei com a minha noiva, né? Mas já casado, né? Olha, quando um errar, o outro só pode falar, fala o que quiser, uma vez, depois não fala mais. Porque eu errei, eu vou baixar cabeça, eu vou ouvir tudo que ela quer falar. Mas você também vai falar só hoje. Acabou? Esse assunto está morto. Porque o duro chega no outro dia de manhã... De novo. Aí não dá, né? Um erro que fica reverberando, né? Então, acho que tem que sentar, fazer acordos. Olha, um casamento é como se fosse uma empresa. É uma sociedade. Senta... O que você faz na sociedade? Tem um contrato social. Senta e estabelece as regras, as normas. E se for alterar alguma coisa, senta e dialoga bastante, conversa. Para falar, isso aqui foi combinado. O que é combinado não é caro, né? Não é uma idade popular. Sim. Então tem que combinar essas coisas, porque na Terra a gente está aqui falível. Mas eu acho que o diálogo, viu? O diálogo, a paciência é fundamental, viu? A gente vai falar logo mais à frente um pouquinho sobre essa paixão, quando a gente falar sobre o esfriamento, né? nos relacionamentos. Mas agora, me ocorreu aqui a relação de Emmanuel. Quando encarnado como Públio Lentulus, o senador romano, história retratada na obra há 2000 anos, e a sua esposa Lívia. E, em alguns momentos ele toca no termo alma gêmea. Então, a gente quer falar aqui sobre a formação dos casais no mundo espiritual. Existem casais que, de tão perfeitos, possam ser considerados como almas gêmeas? E como entender essa terminologia que Emmanuel vai utilizar? Inclusive, numa carta, numa poesia que ele escreve para ela, né? Alma gêmea de minha alma. Aquilo foi um arrobo romântico, né? Muito bonito. Ele ainda, como Públio Lentulus, um senador romano, para Lívia, né? Que é uma experiência, uma alma muito nobre, muito elevada, né? E fazer um poema, né? Eu, eu sou da época que também eu namorava, eu fazia poema também. Não sei se hoje os jovens não fazem mais isso, mas na minha época a gente fazia serenata, fazia poema. Acho que era uma época, a gente era um pouco mais romântico. Imagina 2000 anos atrás, muito mais romântico, né? Ainda, sem dúvida. Então ele fez, mas não existe alma gêmea, né? A alma gêmea, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Você vai ter afinidade com pessoas, né? E não a... E os espíritos realmente, por afinidade, por aproximação, pode estar juntos várias reencarnações. O Emmanuel, por exemplo, ele quando se afastou de Lívia pela postura dele, não foi tão legal na época, né? Lívia simulou, foi morta num circo romano. Ela é um espírito que estava numa condição mais elevada. Mais elevado. O Emmanuel reencarnou várias vezes como escravo, depois várias vezes como sacerdote. Ele não ficou reencarnado, que eu saiba, não reencarnado com Lívia. Sempre como religioso, né? Em várias reencarnações. A última dele, inclusive, foi Padre Manuel da Nóbrega, missionário aqui no Brasil, que fez um trabalho muito bonito, né, no Brasil, como missionário, né? Então, um espírito muito elevado, Emmanuel. Mas não existe alma gêmea. E não... Aqui me lembro um caso, se me permite contar. Um senhor procurou Divaldo Pereira Franco uma vez e ele falou que era casado, mas tinha encontrado a alma gêmea dele. Que não era a esposa. Não era a esposa. E pediu Divaldo, se Divaldo podia conversar com Bezerra de Menezes, para a esposa dele desencarnar, ele ficar viúvo, se casar com a alma gêmea, ele receberia a esposa como filha. Edivaldo falou assim, não. Ele pediu para que ajudasse a esposa a desencarnar. É. Pro Bezerra fazer isso. Pro Bezerra fazer isso. Aí o Edivaldo falou assim, de jeito nunca vou levar essa mensagem para Bezerra de Menezes. Passou uns dias, Bezerra de Menezes surge pro Edivaldo e falou assim, olha, eu tenho aqui uma resposta àquela pergunta daquele consulente, e uma pergunta tem que ter uma resposta. Então fala que eu tenho a solução para ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou desencarná-lo. Ele vai reencarnar, então, como filho dessa alma gêmea. Aí, Divaldo, muito espirituoso, levou essa alternativa para esse senhor. Olha, o Bezerra disse que pode desencarnar, você nasce como filho da sua alma gêmea. Pergunta se ele gostou da ideia. Eu acho, penso que ele não aceitou a proposta. Álvaro, a gente viu aqui tantas razões, né, para a união, né, a expiação, provas, reparação, sempre com o objetivo de educação, né, de crescimento e de progresso. Mas a gente vê também que muitos casais não conseguem encontrar, né, esse equilíbrio e aproveitar o relacionamento, resolver essas dificuldades. Né, e o relacionamento desanda muitas vezes para violência ou algo pior. Segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 50% dos casamentos se divorciam após 15 anos. É um número realmente elevado, né? E como a gente entender como é o divórcio hoje em dia? Será que ele está sendo utilizado da maneira adequada, Álvaro? Como que o Espiritismo entende isso? Olha, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Eu tenho amigos, inclusive expositores espíritas, palestrantes espíritas, que se divorciaram e se casaram de novo e são felizes. O primeiro casamento não deu certo, série de razões, e se separaram de forma ética, de forma honesta, e recomeçaram, ambos, cada um recomeçou a sua vida, e tudo, e os dois foram felizes com novos relacionamentos. Então isso acontece. Agora, quando é um caso, uma exceção, um caso assim, você começa a compreender. Se fala que 5% é divórcio, não deu muito certo, a oportunidade foi muito boa. Agora, mais de 50% não durar 15 anos, não, tem alguma coisa errada. Então, realmente, o que você mencionou aqui, já está havendo um abuso. Por quê? Porque o casamento na Terra é uma experiência, mas não necessariamente fácil, né? Você começa com vários fatores, né? E a pessoa vem aqui, são almas necessitadas de reparação, de reencontro, e depois que passou aquele glacê do bolo, aquele açucarzinho, e vai a dura realidade do bolo, esse bolo pode ser que o sabor não seja tão saboroso assim. E se não tem uma estrutura espiritual, uma estrutura moral, ele não tem paciência, fala, não, vou partir para outro relacionamento. E acaba que é lei de ação e reação, você não vai encontrar outra coisa tão boa assim. Eu me lembro um fato, eu estava em São Paulo, E um senhor, um grande executivo da multinacional, queria que eu tenha alguma conversa particular comigo, na época profissional, e me convidou para sua casa, num bairro muito bonito lá em São Paulo. Final de tarde, ia fazer um churrasquinho lá para mim. Eu fui lá conversar com ele, também me interessava conversar. Quando eu entro na sala da casa, tinha duas menininhas, uma faixa de uma de 4 e uma de 6 anos. Esse senhor já tinha mais de 50 anos, né? 55. E eu estranhei para a idade dele, para duas criancinhas novas, mas também não, muito educado. Aí, depois de um tempo, nossa curiosidade, espírita é muito curioso, né? E gosta de um papo. Eu perguntei para ele, meu amigo, eu entrei aqui na sua casa, vi duas criancinhas tão lindas ali na sala, já provocando o assunto. Ah, é, são minhas filhas. Falei, nossa, que bonitinhas, mas bem novinhas, né? Falei, do meu terceiro casamento. Falei, nossa, terceiro casamento? Aí ele foi dando corda, aí eu perguntei, escuta, você casou 3 vezes. Tem diferença do primeiro, segundo e terceiro casamento? Ele parou para pensar, ele falou assim, olha, honestamente, depois de 6 meses ficou tudo a mesma coisa. Muito interessante. Aí eu falei, bom, mas se deu... Espirituoso. E se deu tudo a mesma coisa, não poderia ter ficado com a primeira? Ele falou, poderia, se eu não tivesse queimado os pontes. E eu acho que eu não fui tão legal assim, eu criei situações que ficaram irreversíveis. Ou seja, teria dado certo com o primeiro casamento, se tivesse mais paciência, que você leu aqui um artigo muito bonito do Emmanuel, paciência, paciência e paciência. Faltou tolerância, paciência e entender que nada acontece por acaso. Aquele relacionamento tinha uma finalidade, tinha um objetivo, e ele jogou aquela chance pela janela, né? Pois é, muitas pessoas acabam confundindo num relacionamento paixão com amor. Paixão é uma manifestação física, né? Uma atração ardente. E talvez passado algum tempo de relacionamento, né? Porque você viu o que ele falou ali, passado 6 meses é tudo igual. Passado algum tempo de relacionamento, talvez aquela paixão não seja mais a mesma. Então, a pergunta é, quais são as principais causas que levam aos conflitos conjugais? Está relacionado com a paixão e com o amor? E Álvaro, de uma maneira simplificada, como a gente poderia diferenciar a paixão do amor? A paixão é um sentimento muito do corpo físico, né? Você... aquela necessidade de posse, aquela atração física, né? O acasalamento, é aquela energia animal da perpetuação da espécie, é aquela sensação de posse. Amor já é um sentimento mais elevado, um sentimento mais sublime. Então o amor é renúncia. Você ama alguém, você renuncia por esse alguém. O amor real, o amor sincero, ele não exige uma reciprocidade. Ele ama. A pessoa decide amar o outro. Ele ama. E fica feliz com o sucesso do outro. Renuncia pelo outro. Então isso realmente é amor. E amor está muito relacionado também com o nível evolutivo, né? Um espírito muito embrutecido, ele tem uma centelha de amor e 90% ou 99% é paixão mesmo. Agora, quanto mais vai se apurando o espírito, mais vai desenvolvendo sentimentos e o próprio amor pela pessoa. Mas você mencionava aí sobre essas causas, né, desse desgaste do relacionamento, e o que os sociólogos apontam, que por incrível que pareça, a principal causa de um divórcio, uma separação, dos conflitos, é o esfriamento do relacionamento, a principal causa. A segunda causa é de ordem econômica, crise econômica, afeta o casal. E a terceira é a infidelidade conjugal. Aí você vê que esfriamento do relacionamento poderia ser resolvido, né? Com diálogo, com um desenvolvimento de ideais comuns. A expectativa, talvez, né? Uma redefinição de expectativa, um entendimento melhor. Eu despreparo, né? Eu me lembro que já fiz atendimento fraterno, e uma vez uma jovem, ela veio conversar comigo, pediu orientação no centro espírita. E ela falou para mim, olha, o meu marido, estamos casados há 6 meses, e ele está usando cocaína. Ele está como usuário de drogas. Eu fiquei assim, nossa. 6 meses? Eu falei, nossa, 6 meses depois de casado, começou a usar droga? Aí pergunta a base, escuta, mas ele nunca usou droga antes de casar. Ah, não, ele já era viciado em cocaína. Eu achei que casando comigo não ia usar mais. Eu falei assim, olha... Quer dizer, santa ingenuidade, né? Droga é um problema sério, muito difícil de tratar. Não é, não vai ser só com paixão que isso vai ser resolvido. Então você vê a imaturidade do casal. Às vezes, um casal normal que não tem droga nem nada, às vezes a menina imagina que o rapaz é um príncipe encantado. E o homem vai casar com a mulher, acha que está casando com a Mulher Maravilha. Nenhum nem outro, né? É a fórmula do fracasso. A mulher que vai casar não é a Mulher Maravilha, e o homem que vai casar não é o príncipe encantado montado no cavalo branco, né? Ambos são pessoas comuns, simples, com virtudes e defeitos. Pois é. Por que esse esfriamento, então, que você mencionou? Porque esse esfriamento é a maior causa, a principal. Porque, ó, veja que ela vem antes até mesmo das dificuldades financeiras. Porque a gente sempre pensa que brigas, né, em casa tem muito a ver com a questão financeira. As pessoas até projetam que se tivessem dinheiro viveriam felizes. Não é mesmo? Mas aqui está apontando que não. Não. O esfriamento é longe a principal causa apontada pelos estudiosos. Né? Não são dados meus. É uma convergência de opinião de vários estudiosos sobre isso, tá? Agora, você vê, por exemplo, as flores, as rosas, você dá um buquê de rosas para sua esposa de presente, e depois de uma semana, aquelas rosas, por mais belas e perfumadas que sejam, quando você comprou, elas vão estar sem perfume e vão estar murchas. Então, nós também podemos tornar essa beleza da idade, mas como as rosas, nós também murchamos. Perdemos muito nosso vício e nosso perfume. Então, se num relacionamento... não vou desenvolvido um lado espiritual desse relacionamento, de ideais, aí que entra a importância do amor, além da questão física. Eles vão se conhecer e vão procurar desenvolver uma parceria, um conhecimento, um relacionamento afetivo. Aí você vai realmente criar raízes. A gente lembra muito, em termos de um casamento sólido, que dura décadas, é aquela mensagem que Jesus fala, né? Acerca dos seus ensinamentos, né? Quem ouve os ensinamentos do mestre, assim ele ensinou, e os põe em prática, como se construísse a casa sobre a rocha. A tempestade vem, a casa não é destruída. Mas quem ouve os ensinamentos de Jesus e não os vive, é como se construísse a casa sobre a areia. A tempestade vem, é destruída. Um relacionamento, homem e mulher, se ambos desenvolvem o amor, o seu lado da espiritualidade desse relacionamento, eles estão construindo uma casa sobre a rocha. Pode chegar a décadas, ambos ficarem velhinhos e vão estar dois velhinhos de mãos dadas, se amando com muita ternura, com muito carinho e compreensão. É isso que a gente espera realmente dos casais que possam se entender e ter laços fortes, afetivos, ao longo das décadas, até que complete o projeto reencarnatório e possa voltar para o mundo espiritual. Você usou uma palavra que é uma palavra-chave, né, nesse contexto, que é a palavra construção. E é muito comum que a pessoa, num relacionamento, vá buscar a felicidade, né? Ela vá tentar encontrar a felicidade. A gente fala muito disso, né? Buscar, a busca pela felicidade. Como se a felicidade fosse algo pronto que você só precisasse encontrar, cavar e achar, né? Ou viajar e alcançá-la onde ela está. Talvez num relacionamento se projete também dessa maneira. Eu vou encontrar alguém que me fará feliz, quando na verdade você falou aqui sobre construção. Eu costumo pensar, fazer como eu sou agrônomo, né, colocar um paralelo com plantas, né? É um jardim bonito, e eu até hoje estou muito envolvido com a agricultura. Se você não cuidar das plantinhas, adubar, colocar os defensivos agrícolas para proteger dos insetos, dos fungos, ela vai morrer, ela não vai produzir, o canteiro vai ficar feio. O relacionamento, se não for tratado assim, e casar, me lembro uma frase de Joana de Ângeles, a guia espiritual do Divaldo, ela fala, casar é uma arte de se casar todos os dias. Ou seja, você levantar, tá sempre com um sorriso para sua esposa, e também esposa com o marido, independente de ele tá com o cara amarrado ou não. Tá? Tem dia que realmente um dos personagens parece que levanta brigando com a sombra, né? Eu me lembro que eu convidei um amigo meu uma vez para para sair, né? Olha, vamos sair, vamos jantar. Eu falei assim, olha, eu não vou, porque minha esposa hoje levantou brigando com a sombra. Eu falei, nossa, uma expressão que eu não conhecia, essa entrou no meu dicionário, né? Eu falei, não, tudo bem. Então, assim, um sorriso nos lábios, porque o amor, ele é incondicional. Você ama. Você não pode colocar condições. Se você põe condições para amar, não é amor. Aí eu vou amar, a mulher vai amar o marido, mas ele tem que me amar também. Então, isso não é amor. Isso aí virou negócio, barganha. Não. Se ama, é incondicional. Eu vou amar. Independente de qualquer coisa. Pode parecer um paradigma, uma proposta. Mas não, isso aí não é opinião do Álvaro. Opinião dos estudiosos, dos mentores, nos traz essas informações. O amor é incondicional. Você se disciplina a amar. A sociedade de hoje predomina a maldade, o roubo, a desonestidade. Mas você, nós, como espíritas, colocamos como uma decisão nossa tentar ser o máximo, ser tolerante, amável, honesto, ético, independente das pessoas de volta serem ou não serem, não é problema nosso. No relacionamento também, no lar, também deve ser assim. A pessoa vai amar independente da pessoa como ela é. Muito interessante, Álvaro. Você fez uma síntese entre paixão e amor, que eu vou só ressaltar aqui, né? Novamente, você falou de um movimento, né? A paixão como sendo algo de fora para dentro, da pessoa que quer receber algo. Então, ela se aproxima de uma outra pessoa porque ela quer se fazer feliz com a presença da outra pessoa. Então, ela está usando o outro como um meio para que ela seja feliz. E o amor é o oposto, pelo que você explicou. É de dentro para fora. Então, é simplesmente um doar, né? É querer fazer o outro feliz, simplesmente sem esperar que ele lhe retribua nada. Mas isso parece... Mas como assim? Eu só vou me preocupar com ele? Mas e se ele também só me preocupar comigo? Se todos amarem, de fato, todos seremos amados. Você sabe que tem uma... acho que foi lá na antiga Roma, né? Que fala, Vespasiano, né? Que acho que falou isso, né? Um desses grandes filósofos do passado. Ele diz que as palavras convencem, os exemplos arrastam. Não tem como você convivendo com uma pessoa com postura ética, amorosa, tratando bem. Gente, até um animal responde. Que dirá um ser humano. Então, insista. Persistentemente, eu diria para todo casal que tenha problemas, olha, invista, insista. A terra bruta, um dia pode se tornar uma terra fértil. Aquela planta mirrada, adubada e bem tratada, poderá ser uma árvore frondosa algum dia, que vai frutificar. Então, não desista do relacionamento, insista. Mas tem coisa que é difícil, não é, Alvaro? Tem situações que são complicadas. A gente vai, por exemplo, falar... talvez daquela que é mais traumática para o casal. Falamos aqui das dificuldades financeiras, do esfriamento do relacionamento, mas às vezes surge esse esfriamento, e aí não vem ao caso os culpados, né? Mas o que acontece é que muitas vezes um acaba pulando a cerca, acaba se encantando com outra pessoa, até mesmo se apaixonando por outra pessoa, né? E aí já fica mais difícil para perdoar, não é mesmo? Como lidar com isso? Num relacionamento em que você foi traído, você foi realmente traído, e como lidar com essa traição, Álvaro? Isso é muito pessoal, e aí a decisão sempre será da pessoa, né? E cada um decide aquilo que deve fazer. É muito difícil impor. O Espiritismo não impõe regras, não impõe. Mas. A gente pode citar exemplos, né? Um personagem da história do cristianismo primitivo, que foi Joana de Cusa, uma mártir, inclusive, da cristandade, que foi martirizada no circo romano. Joana de Cusa foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles. E Joana de Cusa, então, procurou Jesus porque ela queria se divorciar do marido de Cusa, e intendente de Roma, lá em Cafarnaum, na Judéia. O marido tinha uma vida muito desregrada, aquela liberdade, se o homem já tem muitas vezes isso hoje, imagina 2000 anos atrás. E ela, já chocada com aquela postura do marido, foi pedir, conversar com Jesus, o que ele achava dela se divorciar de Cusa. E Jesus disse que, olha, você está junto com ele, não é por acaso. vocês estão juntos, tem uma razão para isso. Ame-o, trate-o bem. Ou seja, Jesus sugeriu que ela ficasse junta, tolerasse, perdoasse Cusa, mas não se divorciasse. Agora, Joana de Cusa já era um espírito muito elevado, tanto que foi a mártir do cristianismo. Você não pode chegar para uma pessoa que não tem a envergadura moral da Joana de Cusa e dizer, olha, perdoe teu marido, olha. Então, depende muito de cada um. Eu conheço vários casais que nós tivemos aí a transgressão do marido e as esposas perdoando aquela atitude e hoje vivem juntos, vivem bem e vão levando a vida, né? Então, isso aí é muito do casal, viu? Se puder ficar junto, é melhor. Porque é um desgaste muito grande, principalmente quando tem filhos, né? É um problema muito sério. O trauma que as crianças vão sofrer. Agora, eu estou lidando agora com um caso que um senhor que já está no terceiro caso de infidelidade e agora quer ficar mesmo com a outra, quer ir embora. Mas quando é assim, até minha esposa falou para ela, escuta, ele... Três vezes, deixa ele embora, não segura mais, não. Já não dá mais, né? Então, o casamento não deve ser algemas para algemar ninguém. Se a pessoa quer ter uma vida irresponsável, ele fracassou. O fracasso é dele, não é seu. Você está aí, ele está indo, né? Tanto serve para o homem como para a mulher. Conheço o caso também de... Eu conheci um caso de uma pessoa relativamente jovem, né? Ele se casou com uma menina, uma moça, né? Ele tinha uma filha já. E tiveram mais um filho. Então o casal ficou com dois, ele ficou com a enteada mais um. Num dado instante a mulher abandonou ele, não por outro homem, mas para uma vida desregrada. E ele ficou com o filho do casal e com a enteada tomando conta. Então você vê dos dois lados, não são só os homens que estão em vida equivocada, mulheres também. Então essa falta de responsabilidade nesse nível que nós encontramos na Terra ainda é, infelizmente, falta muito da ética, da moral, da postura cristã. É o que você disse, cada caso é um caso, né? A orientação é claro, é sempre perdoe, né? Perdoe quanto? 70 vezes 7 vezes. Eu lembro aqui do seu Paulo Patrese que fala assim, por dia, isso cada dia tem que perdoar desse jeito. Mas é, o caso que você disse é um caso crônico já, né? É uma pessoa que é uma vez, a segunda, a terceira, fica difícil realmente, porque... Se ele não se propõe a mudar, ou ela, se ela não se propõe a mudar, se é aquela vida que ela quer viver mesmo, fica difícil. Mas, Álvaro, isso também não pode acontecer por influência externa? Por exemplo, a pessoa, ele queria ser sério, ou ela, né, queria ser séria, mas sofre tantas tentações, ou é a moça lá do trabalho dele, né, ou é o rapaz lá da academia que ela conheceu, né? E existe algum outro tipo de influência que pode impactar e levar a pessoa à traição, Álvaro? Olha, o ônus da traição, do equívoco, do erro, é sempre de quem o comete, né? Isso aí as pessoas não podem achar um bode expiatório, dizer que o obsessor que é responsável. Isso tudo é questão de oportunidade. Se a pessoa não se preserva, dentro daquela recomendação de Jesus, orai e vigiai, não frequenta uma religião, um templo espírita, ou outra religião, qualquer que seja, não tenta ter uma conversa agradável, segue um rumo diferente, às vezes muito barzinho, muita festinha, às vezes uma conversa chula, uma conversa não tão elevada. Então ela cria uma predisposição para se sintonizar com irmãozinhos da retaguarda, espíritos atrasados. Porque o fato da pessoa desencarnar não quer dizer que ela ganhou um passaporte de santidade. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas encarnadas e mais de 20 bilhões de desencarnados. Muitos desses muito apegados ainda à matéria, à sensualidade, aos vícios. Se a pessoa tem uma vibração de uma sexualidade desregrada, vai trair para junto de si esses irmãozinhos que serão, na verdade, catalisadores. É a fome com a vontade de comer, né? Então a pessoa está com pensamentos ruins e vai se ligar a esses irmãos que vão ajudar mais ainda para cometer o deslize. Por isso que nós temos que vigiar nossos pensamentos. Quando Cristo fala orai e vigiai, é vigiar os pensamentos, ter atitudes fraternas, né? Se a gente manter a cabeça, o cérebro, a mente ativa, com pensamentos nobres e elevados, fatalmente esse tipo de coisa não vai se estabelecer. Se eu, como dizia um adágio popular, né, desde pequeno eu ouço isso, cabeça vazia, oficina do Satanás, né? Então, se a pessoa toca a cabeça vazia, pensando só bobagem, aí vai realmente estabelecer. O que nós, o Espiritismo traz de novo para a gente é compreender que nós não somos santos, mas temos sempre chance de evoluir, subir vários degraus evolutivos. Mas que nós temos que ter muito cuidado com a maneira de pensar. As palavras não voltam vazias, tem eco. Pensamentos também não. Então, pensamentos bons, ainda mais no mundo de hoje, um mundo tão conturbado, tão difícil, muito importante a pessoa desenvolver mais o seu lado espiritual, levantar, fazer uma oração, sabe, meditar um pouco na vida, fazer uma análise introspectiva, onde eu estou errando, onde eu estou acertando. E, particularmente, levar muito a sério o relacionamento conjugal. Qual foi o primeiro milagre público de Jesus? Foi as bodas de Caná, quando Jesus transforma água em vinho para atender um pedido lá dos nubentes lá que estavam se casando, que a festa naquela época variava de 3 a 11 dias. Olha, isso é festa, hein? Naquela época era assim, lá na Judéia. Então, o primeiro ato público de Jesus foi um casamento, mostrando a importância do relacionamento do homem e da mulher. Não foi à toa que Jesus fez isso. Escolheu iniciar o seu ministério de amor, da Boa Nova, com o relacionamento da formação de uma família. Então, nós temos que entender que um relacionamento conjugal, uma formação da família, é uma decisão muito séria. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, explicando que a caridade tem que ser com o próximo mais próximo, quem é o nosso próximo mais próximo? Os nossos familiares. Se eu não for caridoso com a minha esposa, a esposa não for caridosa com o marido, vai ser com quem? Com o vizinho? Com o chefe de trabalho? Não. Então, mostrando como é importante, se você ver nas bodas de Caná e parábola do bom samaritano, ele vai compreendendo como é importante a vida em família. E chegar num deslize desse, da infidelidade conjugal, a pessoa já desceu vários degraus no aspecto moral, está num poço, né? Para chegar lá no fundo do poço, tomar uma decisão tão infeliz quanto essa. Então, antes de descer, para na borda do poço e volta. Pois é. Álvaro, espírita também trai? Isso é, se eu frequentar um centro espírita, ouvir as palestras, né, será que eu também vou trair? Mas você não vai responder agora não, a gente vai dar uma paradinha para beber uma água e a gente vai de música agora que o Guilherme separou lá pra gente, a canção da Ana Vilela, Trem Bala. Linda. E retornamos em alguns instantes, então, para continuar o assunto. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando só passageiro prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Bem, amigos, estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite do dia 5 de junho do ano de 2019. Estamos aqui com o amigo Álvaro Augusto Vargas, falando sobre conflitos familiares. E no final do bloco anterior, antes dessa canção, nós falávamos sobre a frequência a um centro espírita e como isso pode contribuir, né? Eu até brinquei, não é, Álvaro, perguntando, será que a espírita também trai a pessoa que está lá frequentando uma casa espírita semanalmente ou que está envolvida em alguma atividade na casa espírita, o passista, né? Como isso pode contribuir de alguma forma para o relacionamento, nos relacionamentos difíceis, sobretudo? Olha, o Wilson, a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo. É a mensagem de Jesus, é pura, à luz da ciência, da filosofia do século XXI. Então, nós podemos hoje resgatar aquela água preciosa que Jesus nos deu à humanidade há 20 séculos atrás, que depois foi muito deturpada ao longo dos séculos. Mas o Consolador Prometido traz isso para a gente. A doutrina é pura. Agora, o homem é imperfeito. Tá? Lembrar que muitas vezes nós reencarnamos na Terra cheio de bons propósitos. Mas me lembro muito a figura de um espírito que ia reencarnar preocupado com a reencarnação, porque ele dizia até para o mentor dele: olha, a água mais limpa que seja em contato com a Terra vira lama. Então, muitos daqueles que vêm imbuídos de bons ideais e tudo mais, eles podem depois resvalar para grandes equívocos. A frequência ao centro espírita é muito bom para a pessoa adquirir informações, instruções, mas se não interiorizar, se não colocar em prática esses ensinamentos, eles ficam perdidos. Imagina se a pessoa tem uma ferida na mão e vai espantar as moscas que estão pousando nessa ferida. Ora, espantou, a mosca vai embora. Parou, deixou a mão parada, vem outras moscas novamente. Então tem que curar a ferida. Se eu não me transformar moralmente, se a pessoa não fizer um trabalho de mudança de maneira de pensar e de agir, ela vai continuar sintonizada com os espíritos atrasados e vai tirar um, vai voltar outro. Então não adianta muito só frequentar. É importante a transformação moral e a libertação dos vícios. A pessoa vai no centro espírita, toma um passe, ajuda, depois sai dali e vai para um lugar equivocado. O que adiantou aquela energia positiva? É como se a pessoa tomasse um banho e depois pulasse na lama. Não adianta nada. Então tem que realmente a pessoa fazer essa introspecção, essa análise, prestar atenção se vai assistir uma palestra, se vai ler um livro. O que de bom eu posso usar na minha vida? Como eu posso mudar o meu comportamento? O que se espera, entretanto, de um trabalhador espírita já é diferente, é um compromisso maior. A pessoa está envolvido já. Né? A pessoa tem que ter coerência com o que faz. Então, a pessoa tem que ser autêntica. Se quer abraçar um trabalho de divulgação, vai dar um passe, vai dar uma palestra, é um estilo de vida diferente. É que eu mencionei aqui anteriormente que, antes de casar, eu tive que ver muito bem minha companheira se me tolerar e me aceitar. Porque é um trabalho de uma vida dedicada à causa, né? Um ideal. E se a pessoa vai ter um ideal, mas tem outro tipo de comportamento, aí já é triste, né? É como aquela plantinha que está querendo crescer em terra pedregosa, ela vai morrer. Então aquele ideal dela um dia vai embora, não vai. Então realmente tem que ter a pessoa, ela deve viver aquilo que prega. Não pode falar uma coisa e ter um comportamento equivocado. Álvaro, talvez seja muito complicado para a pessoa começar, né, a fazer, a realizar mesmo essa atividade. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a influência do Evangelho no lar. Né, aquele casal que se reúne, que vai falar sobre Jesus. Como isso, de fato, pode impactar de alguma maneira na melhoria desse relacionamento? A melhoria, ela é bem forte, viu? No casal que faz o Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar, nós temos agora, inclusive, uma campanha, já está há mais de um mês na campanha que a USA está fazendo, com folhetos, com explicações. Basicamente, o casal, com os filhos, claro, se tiverem filhos, se reuniu uma vez por semana, pode ser 15, 20 minutos, um pouco mais, mas não muito. Um assunto evangélico, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ou as obras de Emmanuel, de Chico, né? Jesus no Lar, né? O Pai Nosso. Tem várias obras de apoio. Cada um lê um livro, lê uma mensagem, interpreta sem discussão. O marido não tem que ter discussão, é ser um comentário evangélico. Pode abordar um tema do dia, por exemplo, aconteceu um acidente, um assassinato, dentro do sentido evangélico e moral. E nesses 20 minutos se faz essa oração e esse comentário evangélico. Pode ter água fluidificada. O que acontece? Os mentores espirituais, se a pessoa tem a sua idade, eu, por exemplo, faço o evangelho no lar, na minha casa, todo domingo às 8 da noite. Acho que é um horário tranquilo, que ninguém vai me importunar, né? Ninguém vai ligar para casa de ninguém domingo, 8 da noite. Muito difícil, né? É. E nem visita vai ter também. Então, é um horário para mim que eu acho que minha esposa é melhor. Então, você faz o evangelho naquele horário. Então sempre vai ter a presença dos espíritos ajudando a criar uma energia positiva naquele lar. O que acontece? Essa repetição das vibrações energéticas cria como se fosse uma cápsula que envolve toda aquela casa, aquele lar, onde não vai permitir a entrada de espíritos atrasados. Eles vão ser barrados pela força do magnetismo superior que foi criado ali por aquela família. Então, um lar, por exemplo, uma casa em desarmonia, os espíritos atrasados entram, deitam até na cama da pessoa. Agora, um lar organizado, respeitável, não consegue penetrar. Então, você vê como é importante esse evangelho no lar, até para que, sem interferência de espíritos malfazejos, o casal possa se harmonizar melhor. Tua família vive melhor, tá? Vive mais em paz, dialoga mais, conversa mais. Não vai ter aquela influência negativa se tivesse um espírito obsessor dentro, por exemplo. Então, se ocorreu, por exemplo, durante o dia, alguma desarmonia do casal, que pode acontecer, alguma desavença, algum problema, algum mal-entendido, à noite, quando faz o evangelho no lar, você restabelece os canais, as pontes de comunicação, em nome da fraternidade, do amor e da harmonia da família. Então, você consegue superar melhor os obstáculos. O evangelho no lar é fundamental para quem quer ter uma vida equilibrada, uma vida serena. Isso é, a pessoa não tem que fazer o evangelho no lar porque ele já está em condições, já evoluído o suficiente ou porque já está bem o suficiente. Porque eu já conversei com muitas pessoas, Álvaro, em atendimento fraterno também, que relatam que nós começamos a fazer, mas aí durante a semana ocorre uma briga, aí um fala palavrão ou alguma coisa assim, e daí eles sentem vergonha de sentar em torno da mesa, abrir o evangelho e falar de Jesus, né? É o marido que tem vergonha do filho, o filho da mãe, então isso torna mais difícil e muitas famílias não conseguem avançar por conta disso. Mas é importante esse conhecimento, não é, Álvaro? Que a gente está no momento em que precisa do evangelho justamente para errar menos. Isso não significa que a gente não vai errar, né? Sobretudo no começo, mas a tendência é que a gente cada vez erre menos, não é isso, Álvaro? O próprio mestre mencionava isso, né? Que ele vinha trazer o medicamento para o doente, não para o são. Quem está bem não precisa, né? Então, ele fala, se a família está vivendo um estágio de muita desavença, muito problema, de falta de respeito, mais do que nunca precisa do evangelho do Cristo no seu lar. Então, eu acho que tem que colocar isso como um compromisso da família, independente do que vai acontecer. Olha, quebramos pratos e copos para o almoço, mas à noite eu vou sentar. Falar de Jesus. Vou falar de Jesus. Então, tem que até parar de quebrar copo e prato, né? Então, olha, vamos fazer evangelho. Então, eu acho isso é muito importante. Agora, o que a gente pode sugerir é que as pessoas se controlem, né? Não se desequilibrem, né? Não fazer igual esse amigo que eu mencionei, que tinha queimado ponte e estava no terceiro casamento, né? Pois é. Que é muito triste isso aí. Sem dúvida. Álvaro, o que a gente vai falar agora é, talvez seja um assunto mais polêmico. E eu, inclusive, já conheci, já tive contato com casais, assim, que chegaram a se separar e eles vão colocar a culpa da dificuldade que vivem sobre os filhos, né? Se separou porque os filhos começam a dar trabalho, né? E os problemas são tantos que o casal começa a se afastar, Álvaro. Como lidar com situações dessa natureza? Olha, o casal deve ter o número de filhos que eles acham capazes de ter. Não existe um número ideal de filhos. Olha, um, dois, três ou quatro. Eu tive dois casais de filhos, quatro, né? Não vou dizer que seja o número ideal. É o número que eu e minha esposa, num dado momento, entendemos que era o suficiente. Na verdade, eu queria ter seis filhos, né? Mas ficamos no quatro mesmo. Nem tudo que você quer nessa vida você consegue. Falei, não. Então, deixa quatro, acho que está bom, um nível legal. O casal pode ter só um filho. E a Terra, por ser um planeta de provas e expiação, não necessariamente aquele filho que vem é uma alma gêmea. Pode ser um espírito, um réprobo, um espírito muito atrasado. Pode ser, inclusive, ser um obsessor. Um inimigo do passado. Agora, é muito melhor ter um obsessor ali encarnado do seu lado, como seu filho, do que ele fora dali no mundo espiritual te atazinando, né? Tirando você, te perseguindo, quer dizer, é muito pior. Então, os filhos são problemáticos, paciência. Nada acontece por acaso. Está ali, Deus acreditou que eu seria capaz de educar. Então, não ter filhos porque acha que vai ser desequilibrante é a opção da pessoa. Agora, Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Tem um livro muito bonito dela, SOS Família. Joana de Ângeles e Divaldo Franco, SOS Família. Ela fala o seguinte, olha, esses espíritos que vão ser atraídos para nós, junto de nós, pelas leis de ação e reação, vão se aproximar. Se eles não vêm como filhos, eles podem vir de outra maneira. Às vezes vai ser aquele assaltante, aquele traficante de droga que vai aliciar nossos filhos. Enfim, eles vão vir. Se não reencarnar na nossa família, às vezes vai reencarnar numa favela, que é muito pior. E vão vir com fins, vão ser atraídos pela lei da atração, que existe, né? Se eu devo alguma coisa a alguém, essa pessoa acaba sendo atraída para a minha atmosfera. Então é melhor que seja atraído como filho. Então o filho problema é melhor do que um obsessor no mundo espiritual. Muito bem. Acontece, Álvaro, nesse processo de evolução, talvez seja uma visão de uma das partes, nós não sabemos, mas pode acontecer de um deles, do marido ou da mulher, encontrar um caminho, né, encontrar as respostas que precisa, ou talvez se empenhar, compreender melhor a sua responsabilidade, mas o outro não acompanhar, não seguir no mesmo ritmo. Aí existe uma dificuldade maior de evolução, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral. Qual seria a solução para esses casos, né? Olha, Wilson, isso aí realmente é um desafio. É por isso que eu mencionei que o casal ideal é que os jovens eles conversassem muito antes de casar. Joana de Anjos, inclusive, fala sobre isso. Joana de Anjos diz, olha, pense muito antes de casar e pense mais ainda antes de separar. Ou seja, pense muito antes de casar. Eu acho que o diálogo é muito interessante, você conversar e tal. Eu não teria como casar se minha noiva, no caso, decidiu, não fosse pelo menos compreendesse o meu trabalho como espírita. Não daria certo, não seria impossível fazer isso com um relacionamento. O fracasso estava muito claro que iria acontecer, né? Então, quando vai a pessoa conhece o espiritismo depois de casado, uma hipótese, eu conheci casos assim, a esposa não aceita. Então, realmente, aí é uma dificuldade que a pessoa vai ter que trabalhar mais para que o relacionamento fique harmônico, né? Porque tem aquela que não aceita, ou aquele que não aceita, inclusive atrapalha, impede, não deixa ele se envolver, critica. Isso é um problema sério. Mas faz parte das provas e expiações que temos que passar. Então, o que eu posso recomendar? Paciência, paciência, paciência, como você leu aí. E persistir. Agora, não deve abrir mão de frequentar um centro espírita. Deve ler as obras espíritas. E se a pessoa não quer acompanhar, eu conheci um casal que era mais ou menos assim. Ele fazia o evangelho sozinho. Ele sozinho. A esposa ficava trancada no quarto, não aceitava, ficava vendo televisão. Ele ficava fazendo evangelho sozinho. Eu faço sozinho o evangelho no lar. Ele conseguiu isso durante muito tempo? Eu sei, depois eu mudei de cidade, né? Ah. Eles ainda estavam juntos, não sei se estão juntos hoje, ou já desencarnaram, não sei. Ele não ia acabar com o casamento dele. Eu falei, não, eu respeito, ela não quer participar, não tem como. O que nós temos que entender é que cada um tem um nível, um tempo, para despertar um pouco mais espiritualmente. Então talvez um já acordou e o outro vai acordar daqui a alguns anos, 5, 10, 15 anos, um dia ele vai acordar. Vai um pouco de mais bom senso, né? Mas é muito triste quando o casal tem essa dificuldade e não respeita o espaço do outro. E aí é muito triste, é uma situação muito difícil. Eu costumo usar o exemplo do porquinho espinho, né? O casalzinho do porquinho espinho, que tem que ficar juntinho, mas demais também vão se furar, né? Então tem que ter espaço. O porquinho macho, o porquinho fêmea, se beija, mas cuidado com os espinhos. Então dá o espaço. Então quando não existe esse respeito, o homem não respeita o espaço da mulher, a mulher não respeita o espaço do homem, é um problema. Mas tem que ser conversado, dialogado e buscar pelo menos uma ponte de relacionamento que não se queime, né? Muito interessante. Álvaro, eu vou deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. A gente está aqui no momento da poesia, nós selecionamos uma poesia curtinha, chamada Caminho de Elevação, do espírito Maria Dolores, poesia que foi extraída da obra Coração e Vida, psicografada por Chico Xavier. Se aspiras a servir, alma querida, não deixes de aprender ante as lições da vida. Lenha para expulsar o frio que há lá fora, converte-se na chama que a devora. Ouro, para vencer em prestígio e valor, sofre a depuração sublimado em calor. Para chegar de longe e atender-nos de todo, muita fonte atravessa imensidões de lodo. Tronco para formar refúgio organizado, padece a intromissão da serra e do machado. Se procuras também a bênção de elevar-te, esquece-te, amparando o mundo em qualquer parte. Quem procure por Deus, aceite por dever trabalhar e servir, suportar e esquecer. A União Rádio Web é um projeto da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é patrocinada por um grupo de companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore também, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você tem muitas formas, você pode anunciar se você tem um negócio, uma empresa, seja ela de qualquer porte. Anunciar, colocar um banner lá no site da USE Piracicaba, um portal que tem mais de 40 mil acessos por mês. Ou você pode depositar qualquer valor, 10 reais, 20, 50, 100, 500, quanto você puder, na conta poupança número 71850-4, / 500. A agência é 5189 no Banco Itaú. E você pode acompanhar depois cada centavo desse dinheiro, né, da utilização da sua contribuição, acessando unionradioweb.com.br/prestação de contas ou mesmo diretamente pelo seu aplicativo. Atualmente, somente o aplicativo para Android tem essa função. Aproveitamos para convidar também, você que ainda não baixou o novo aplicativo, acesse Android, tá? Você acesse lá a sua loja, o Google Play, digite União Rádio Web, você vai ver um íconezinho com uma tarjetinha escrito novo, vermelhinho em cima. Esse é o aplicativo novo. Lá você pode acompanhar as contas, sabendo centavo por centavo tudo que recebemos, tudo que pagamos. Poderá também acompanhar este programa em qualquer horário, né? Que você tem lá o arquivo dos programas Visão Espírita do ano passado, deste ano, da semana passada. Então você ouve quantas vezes você quiser. Basta, né, baixar o aplicativo da União Rádio Web. Nós sempre trazemos aqui a agenda espírita para os próximos dias, do dia 6 do 6 até o dia 12 do 6. Nós temos na próxima sexta-feira, agora, daqui a pouco, dia 7 do 6, às 20 horas, o orador Rogério Azevedo, que estará lá no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, em Piracicaba. Nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, que está conosco aqui hoje, na próxima segunda-feira, dia 10 do 6, estará no Centro Espírita Mensagem de Esperança, em Capivari. Eu, Wilson Garcia, também na segunda-feira, dia 10 do 6, farei palestra na União Espírita de Piracicaba. E novamente aqui o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, na próxima terça-feira, dia 11 do 6, na Associação Espírita Urubatão, aqui também em Piracicaba. Dia 10 também, o nosso amigo Sérgio Aguiar estará lá na União Espírita de São Pedro. Nosso abraço lá para Vera Castanho, que sempre nos acompanha. E lembrando que no dia 15 do 6, aqui nós receberemos em Piracicaba Haroldo Dutra Dias, que vem trazer o seu seminário sobre as bem-aventuranças. E a União Rádio Web estará lá. Faremos a transmissão ao vivo do evento. Você poderá acompanhar também direto pelo seu aplicativo. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita, programa que está no ar desde o ano de 1999, portanto, há mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, conosco aqui hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, o Sérgio Aguiar, também Alexandre Sênia, nosso mais novo companheiro aqui. Em alguns dias ele estará aqui fazendo a sua estreia. Como operador de som, nosso abraço ao amigo André Sanson e aqui ao Guilherme Pereira, que tem nos auxiliado tanto. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, sem antes primeiro agradecer a todos que nos acompanharam nas redes sociais, né? A Letícia Fatinello, um grande abraço na Letícia, que está lá em Americana, Karina Fatinello, Pinheiro Fatinello também, e todos que têm nos acompanhado, que têm lá postado, compartilhado. Nós aqui, ó, publicamos lá no Facebook os textos que nós estudamos, o caminho de elevação, a poesia, né? Então compartilhe também essas mensagens com as pessoas que estão precisando, porque eu tenho certeza que essa mensagem espírita vai alcançar um coração necessitado. Eu vou passar aqui agora as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Álvaro, para você fazer as suas últimas considerações, deixar a sua mensagem, o que é importante de fato nos relacionamentos, sabendo que é tão difícil, talvez seja uma das partes, um dos setores mais difíceis da vida, lidar com as diferenças nos relacionamentos para que se mantenha a família unida, sobretudo nos tempos atuais. Então, as últimas palavras, as suas considerações finais. E depois uma prece de encerramento. Realmente, a família é o nosso maior desafio. O que nós, como espíritas, devemos ter em mente é que assumimos um compromisso ainda no mundo espiritual, e a família que temos hoje é a família que nos convém. Não necessariamente a que gostaríamos, mas a que é necessário estar juntos, ou no mecanismo de provas de expiação, ou reparação, mas Deus nos dá condições de sermos felizes, desde que possamos compreender que a felicidade é a sensação do dever cumprido, é a sensação de faz o que é possível para que tudo dê certo. Então vamos fortalecer nossa fé em Deus, compreender essa missão que nós temos, de saber viver em harmonia, educar os filhos e ser pessoas, cidadãos de bem. Então, dedicando todo o nosso esforço em amar aquele com quem nós convivemos, lembrando que o amor é sempre uma decisão de dentro para fora, incondicional, sem impor condições. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse reencontro aqui na rádio, que Pai Celestial nos abençoe, nos dê toda a força, toda a energia necessária para o nosso equilíbrio frente aos obstáculos que possamos enfrentar, nos fortaleça na fé e que nós possamos cada dia mais confiar em nós mesmos, na nossa capacidade de resolver todos os problemas que nos chegam às mãos. Boa noite a todos. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.